Solo controlado, vai segurar o homem. Afirmativo, solo aos 28, autorizado até o pátio 4, estacionar frequência livre, Mike Acuito. Índio Lapa, autorizado em ingresso do pátio principal, via Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, chimetou em 1-8-8-62, ajuste 1-0-3, Índio Lapa. É, autorizado em ingresso do pátio principal, via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 6, Índio Lapa. Com informação Lima para Vitória da Conquista, nível 240. Passaria 2227, tenho aprovado 260. Prefere condensação ou mantenho 260? Não, 260. Sente, informação é Lima, ajuste no 013, aguarde 2 minutos para a cópia. Com a Lima no 1013. Rápido da Juliette, 6312. Chanel 6312, para ingresso da Juliette. Chiné 6312, utilizado ingresso a Juliette para o pátio principal, portão 1-0, ou Chiné 6312. Portão 1-0, 6312. Para o prospect acionamento, Chané 62 ano 1, está no 24. O Chané 62 ano 1, livre acionar, chama para o táxi. O Chané 62 ano 1. Esse é o Manel. Passaria 2227, copia? Afirma, 2227. Passaria 2227, autorizado para a Vitória da Conquista, nível de voo 260. Nicolau do 1-0, primeiro curva à direita, sai da Arborra, após Arborra direto, Arborra elefa, após elefa, direto Vitória da Conquista. Controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-9-62, acione 5-1-1-1. 2-2-2-2-7, operando Vitória da Conquista, nível 260, decolando a pista no 0, curva à direita na saída Arborra, transição elefa, depois direto Vitória da Conquista, 19-35 no controle, 18-6 na torre, 5-1-1-1 no transponder. Meses. Paciente, restrita a 1000 metros após a decolagem. É, o Índio Lapa já está pronto para alimento. Depois elefa, depois direto Vitória da Conquista, 5-1-1-1 no transponder, passaria do 2227. Protegimento correto, já pronto para o puxo acionamento, passaria 2227. Chamará 2227. Siga a vitrine da Juliette. Salvador, o trip 5217, no estabilizado no ILS. Trip 5217, ciente, continua a aproximação, informarei pistão no zero livre. Ciente, já estamos com o trem baixado, travado. No 4039. Azul 4039, informação Lima, ajuste no 03, aguarde, número 2 para cópia. Você poderia confirmar sobre a prevista? Campinas? Azul 4039, saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge. Azul 4039. Confirmando sobre a da El, é isso? Afirmo, da El, Leda, Bridge. Azul 4039. Obrigado. Índio Alfa, da presente autorizado curva à direita, reporta cruzando o eixo da 1735. Reportará cruzado o eixo da 1735, Índio Alfa. Trip 5217, livre por pistão no zero, vento 060 graus, 07 nós. Teste do vento autorizado. teste autorizado para Caru Lourenço, a 1 no mil pés, decola da 1 a 7, primeira curva direita, corredor Axé, controle operando em 1, 1,9 decimal 35, 1,1 decimal 62, acione 0,1,60, Vinde Vitor, Índia Juliette. Do localizador, são 3663. Gente, completa LS X-Ray, reduzindo para a velocidade de aproximação final. Chamando a torre 1-8, 3-6. Reduzindo a aproximação, 2-6, bom dia. 0-3, de novo. Ativo Índia Zulu Alfa, mantenha no meu pé e chame agora o controle em 1-9-35, decolar 2-3-2, ok, bom voo. Índia Zulu Alfa. M211, autorizado táxi para ponto de espera 1-0 via Índia Alfa. No ponto de espera, estou em 1-1-8, edição 6-12, ajuste no 0 no 3, Oxenéia 6211. Quem é que deve estar com o nome? São 3663, continua a aproximação, número 2 para pouso, informarei pistão no 0 livre, o ajuste no 0 no 3. Continua a aproximação, e agora pista livre, 3663. Corredor Paulo da Barra, reportará, Índia Zulu Alfa. P5217 no solo 35, libere próxima direita via eco e chama solo 121 no decimal 9. 121 decimal 9. Number 2 to copy, American Line 980. Roger. Te livrou a pista. 121 no decimal 9, ok? Para voar direto à localidade? 08, 0 graus, 0, 7, 9. É, devido a uma camada um pouco mais baixa, eu gostaria de prosseguir inicialmente a 2,5, 025. Tem, está livre a ascensão a 2.500 pés, o Índia Zulu Alfa. 2.500 pés, Índia Zulu Alfa. Da saída da El, lida após ter DCT Bridge, onde DCT terá o Zulu no meio após cruzado conforme rota. Controle operando em 1,19,35, torre 1,18,612. Acione 5122, azul 4039. Azul 4039, autorizado conforme, 1,360. Decola da 1-0, primeira curva direita da El, lida, depois Bridge, após aerovia para o Zulu no meio. Controle 1935, torre 186, aciona 5122. Azul 4039, com 3.000 corretas, chama foto para o pushback, acionamento, confirma o pátio. É, tá na posição 8. Ok, chama foto para o push acionamento, azul 4039. 4039. Confirma o último aeronave? É o 5207, próximo da Juliette, autorizado ingresso. 5217, autorizado ingresso via Juliette, pátio principal, remota 1-3, trip 5217. Remota 1-3, 5217. Alô, Salvador, Bono 435, quente da Lima, autorização de estado. Bono 435, informação Lima correta, ajuste no 0-3, 63 para cópia, guarde. Guarda 435. Solo passarido 2227, da parte 3, para acionamento da posição. Passaria 2227, livre acionar, chama para o táxi. Chama para o táxi, 2227. 309-3663. Zero, confirm flight level. 980, request flight level 350. Roger, send by American Line 980. Alô, bom dia, tá 3663. Tá 3663, doutor da táxi Alfa. Reporte antes da Juliette, tá 3663. Alfa, chamada da Juliette 3663. Golo 923, copia? Copia. Golo 923, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Decolado 1-0, primeira curva à direita, saída Arbó, Elefa, onde interceptará o Bizulu 2-1. Após utilizado conforme a rota precisada no plano. Controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-8-62. Acione 5-1-1-4, gol 1-9-23. Poderia repetir a subida, por gentileza? Saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após Arbor, Elefa, onde receberá o Bizulu 2-1, após autorizado conforme rota. Gol no 923. Guarulhos, 360, Arbor, Elefa, na intercepta o Bizulu 2-1, 1935, 196, Torre e 5114, transponder o 923. Confirmando gol 923, após decolagem da 1-0, primeira curva à direita. Primeira curva à direita, o 923. Gol 923, corrigimento com ela, chama ponto para o push, acionamento, gol no 923. Olá. Side by America Line 980. Gente, informe quando tiver condições de acender, mantendo a escuta permanente, prosseguindo direto Sierra Grande Zulu. Bota a escuta de Zulu Alfa. Controle Salvador, bom dia, Oceanair 6319. American Line 980, Red Copy. Red Copy. American Line 980, cleared to Recife Airport, flight level 350. Runway 10, first turn it's left. Puka Departure, Caju Transition, via Uplift 58. Salvador Departure Control 118 small 35, Skulk 5117. American Airline 980. American 980 is cleared to receive a flight level 350, runway 10, Puka Departure, Rakuju Transition, Upper Whiskey 58. Departure on 119.35, Squawk is 5517. American Airline 980, Squawk 5117, Puka Departure, Kaju Transition, American Airline 980. Hey, Squawk is 5117, Puka Departure, and Kaju Transition. American Line 980, read your back correct, report right for startup and pushback, American Line 980. 980, right up. Solo passageiro 2227, on departure 3 para início de taxa 25, a bordo alterna Salvador, está com 4 horas de autonomia. Passageiro 2227, autorizado táxi, aporte para ingresso na parte principal, passageiro 2227. Vai reportar para ingresso na parte principal, 2227. Um minuto, gol no 435. Guarda, não batei. Gol no 435, copia? As contas são 435. Bruno 435, autorizado para Ilhéus, nível de voo 240. Decola da ONU Zero, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, pós-Leda, DCT e Ilhéus. Controle operando em 1-19-35, 2-1-18-62. Acione 5-1-16-1-435. Autorizado Ilhéus 240, pista 10, curva direita da EL Leda, depois direto Ilhéus, 1435, 186, 5116, é o transponder, é o gol no 435. Gol no 45, controle 1935, 2-1-16-62, eu confirmo. 1935, 186, gol no 435. Gol no 435, contingimento correto, chama pronto para o puxa e acionamento. Gol no 435. Mandar para o cruzamento no 435. Passaria 2227. Passaria 2227, autorizado ingresso na parte principal via Índio Vita, Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame Torre 1-1-12, ajuste 1-0 no 3, passaria 2227. Vai ingressar no pátio principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da Torre 286-1013, ajustado. Bom trabalho, bom dia. Bom voo, passaria 227, bom dia. Solo gol 923 no 06, puxa acionamento. Gol 923, livre acionar, chama para táxi. Gol 923. Autorizado para táxi, 923. Salvador, bom dia, passagem do 2227, ponto espera da 10, pronto. Passagem do 2227, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento 100 graus, 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, ponto passagem do 2227. Salvador, bom dia, tá 3732, informação Lima, livrou 200-150, na posição Pabote. 3732, bom dia, sendo identificação, chegada Mari, desça para o 050. Autorizado, chegada Mari, descendo para o 050, tá 3732. Livre decolagem, pista 17. Condições de acender, vou prosseguir ao 1500, confirma. Copiado, suba inicialmente para o 045, 045 Índias do Alfa. Ok, então não tem condições, copiado Índias do Alfa. Salvador, bom dia, o Chanel 6225, com informação Lima para Brasília 340. O Chanel 6225, Lima, informação a ti, ajuste no 03, aguarde para a cópia. Aguardo, 6225. 177 a bordo, alternando o Galeão com 1330. Controle Salvador, 1935, eu trabalho com o regresso de olho. Igualmente. 2227, bom dia, contato, radar na decolagem, suba ao 260, saída Arbor. 260, Arbor. Controle Salvador, Papatango, Vitória Direto, decolou na sua escuta. Vitória Direto para Cairu, 1.000 pés, via Corredor Axé, reporte Farol da Barra. Volta na Farol da Barra, Vitória Direto. No Chame Centro Recife, 1251, alterna 133-25. 251-133-25, 6211, bom dia. Bom dia. Alô, Salvador, gol no 435, portão 7, posicionamento. Gol no 435, livre atrás, chame para táxi. Chama lá para o táxi, eu não passei. 923, ali mantém, pistola 0. Ali mantém, está 10923. Né, 6225, copia? Copia, 6225. Chanel 6225, autorizado para Brasília, nível de voo 320. Decola no Zé, primeira curva à esquerda. Saída Momo, Código, Pós-Código, Nidissan. Controle operando em 1.9.35. Torre 1.9.62, acione 5133 do Chanel 6225. 3, autorizado, decolagem, pista 1-0, o vento 070 graus, 6-19. Decolagem, pista 1-0, 9-3. Chinel 625, confirmando, saída Momo, código Nitsa, após Nitsa, conforme rota. Chinel 625. Momo, Código, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, após Código, Nidissa, após autorizado conforme rota apresentada no plano, Chinel 6225. Não, ok, sim, Chinel 6225. O Chinel 6225, autorizado, questão, contingimento com ela, chama pronto para o pushback e acionamento. Chamará quando pronto para o push e acionamento, 6225. Para o serviço de informação alerta com o centro, no setor, a frequência é 1260 alternando 288. O índio do Lobo. Nono 923, decolar 251, no controle 1993, bom voo. 9-3-100, grado alto bem. 443, livre descida para 3.000 pés, o altímetro 1013. 3.000 pés, 1013, atacar 8443. Controle Salvador, muito bom dia, gol 923. Gol 1923, bom dia, contato radar na decolagem, suba 360, saída Arbor. 360, saída Arbor. O 923. Chanel 625 na escuta. Na escuta, prossiga. Como recebe o... Clareza 4, intensidade 2. Excelente, 6225, obrigado. Não, agora 5%. Obrigado. Solo gol no 465, 61 a bordo, 2 horas de distância de autonomia, alternando Aracaju e Instrução Tática. Aracaju. Que afirmativa, eu vou no 435 com 61 a bordo, 2:30 de autonomia, alterna Aracaju, instrução táxi. Gol 1-4-5, autorizado táxi para ponto de espera da 1-0 via Índia Alfa. No ponto de espera, chamitou 1-1-8-62, ajuste no 0-3, gol 1-4-3-5. Índia Alfa, ponto de espera 1-0-18-6, 1-4-3-5. Solo Salvador, azul 4-0-3-9, na 8, puxa estacionamento. Salvador, Oxanel 6302, Ciente da Lima, box 190 para Recife 390. Oxanel 6302, ajuste no 013, aguarde para cópia. Confirme. Juliette, frequência livre para a coordenação. Frequência livre para a coordenação, Juliette. Para o táxi. Chamada táxi 4039. Dia November Alfa, informação Lima, ajuste no 013, aguarde, número 2 para cópia. 2227, chame o centro Recife em 1260, alternando 288. A 3732 é o número 2, inicie redução para 2109. Pois estava do gol no 465, ponto de espera, pista 1-0. Gol no 435, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 080 graus, 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, gol no 435. 312, autorizado para Recife, nível de voo 350. Decola dando 0, primeira curva à esquerda, saída Puca, pós-Puca, Jamo, Jamo, Caju, onde detectará o Brusque 58. Controle operando em 1-1-9-35, Torre 1-1-8-62, acione 5-1-3-5, Oxanel 6-3-1-2. Autorizado Recife, nível 350, posição 1-0, com curva à esquerda após decolar, saída Puca, Jamo, Caju, o Brusque 58. Controle 1-9-3-5, Torre 1-1-8-6, 5-1-3-5, Transponder, Oxanel 6-3-1-2. Oxanel 632 confirmando a saída Puca, Jamo, após Jamo, Caju. Onde interceptará a Upper Whisky 58, Oxanel 632. Puca, Jamo, após Jamo, Caju, para Upper Whisky 52. Upper Whisky 58. Contingimento correto, chama pronto para o pushback acionamento, Oxanel 632. 632. Para o táxi azul 410, horas 40:39, está com 117 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Ribeirão. Azul 4039, autorizado táxi para o ponto de espera da 1-0, via Índia e Alfa. No ponto de espera, chamamento em 1-8-62, ajuste no 0-3, azul 4039. Táxi via Índia e Alfa, ponto de espera 2-6-2, aviso 13. Solo Salvador, bom dia, 3304, informação Lima. Com autorização Brasília 340, pronto para agora. TAM 3304, ajuste no 0-3, aguarde número 3 para cópia. TAM 3304. Poderia confirmar a saída prevista? TAM 3304, saída Arbor, Elefa, onde interceptará o Zulu 17 após conforme rota. TAM 3304. Arbor, Elefa, graças ao seu aguardo. Decolado 857, controle em 1-9-35, bom voo. 1935, controle igual 9435, bom dia. Forte. Controle operando em 1-9-35, torre 1-1-8-62, acione 0171 no Índia November Alpha. 7 de novembro Alfa. Aguarde então, coordenação aqui. No 435, bom dia, contato radar na decolagem, suba 240, saída da El. Subida da El, nível 240 autorizado, gol 1435. Tá, 3732, prossiga para 2000 pés, reduzindo 1.